Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Boa noite, sejam bem-vindos à emissão número 149 do Arranca Corações, o programa que, como é usual, vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre 1 e as 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. Para tema de abertura desta que é a emissão número 149 do Arranca Corações, como acabei de referir, estivemos a escutar Viserad com o tema Comset. Este projeto musical é, na minha opinião, um dos melhores projetos jamais constituídos no nosso país dentro do espectro do Dark Ambient. Pois bem, contextualizando a emissão de hoje, a emissão número 149 deste programa, que se intitula Nagasaki, convém se calhar dar conta do seguinte. Os bombardeamentos atómicos das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram perpetrados pelos Estados Unidos da América contra o Império do Japão durante os finais da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, para ser mais exato. Este foi o primeiro e único momento na história em que as armas nucleares foram usadas em guerra e contra alvos civis. No dia 9 de agosto de 1945, a bomba apelidada Fat Man, constituída por plutónio, estava destinada à cidade de Kokura. No entanto, devido à má visualização e ao excesso de nuvens, verificou-se uma mudança na trajetória do avião e a bomba iria agora para Nagasaki, a cidade que possuía melhores condições atmosféricas. No entanto, ao chegar à cidade, estas condições também não estavam favoráveis. Devido à falta de combustível, os norte-americanos tiveram de lançar a respectiva bomba imediatamente, errando o alvo e acertando no vale. Não se verificou nenhuma tempestade de fogo, mas causou, no entanto, uma terrível destruição. Esta ação foi realizada pelo bombardeiro B-29, designado de Boxcar. Às 11:02 da manhã, a Fat Man explodiu a 600 metros de altura para maximizar os danos causados. Os edifícios foram destruídos e uma onda de calor incendiário, detritos e radiação varreram o solo a partir do ponto de detonação, causando a maior parte dos óbitos e a destruição de 40% da cidade. Cumprem-se exatamente hoje os 70 anos de ignomínia perpetrada sobre os indefesos habitantes de Nagasaki. Recordemo-los, pois. Ficaremos então, já de seguida, ainda na companhia de Viserad, com este belíssimo e tão bem inquietante tema de Andromeda Strain. Thank you. E agora vamos ficar com um bloco de três temas creditados a Nailed, e são eles Homo, Tenno e Takeoff. Thank you. Home Machine editou recentemente um disco intitulado Sound Riots from the Light of Shadows, e é o último trabalho de Gilberto Miranda, conhecido aliás como Home Machine. Este músico português, radicado em Copenhaga, Dinamarca, apresenta um trabalho em formato EP, editado pela netlabel Mimi. Este tema que vamos escutar já de seguida intitula-se Salse, e é um açoite, uma espécie de obra gerada, algures no encontro ocasional, entre Peter Camber e Michael Gira dos Swans. Thank you. Vamos ficar já de seguida com A Vision in a Mirror, in a Movie, in a Dream, um tema acreditado a United Scum Sound Clash, um coletivo onde milita o nosso caro amigo Jonathan Uliel Saldanha e seus pares neste universo criativo da música de contornos mais exploratórios. Thank you. excelente projeto musical sediado na cidade do Porto, Átila, interpretará já de seguida dois temas, Fúnebre e Mártir. E ainda na companhia, diga-se de passagem, aliás, magnífica companhia de Átila, que vamos terminar a emissão do Arranca Corações. Vamos ficar então já de seguida com o tema Total War, Guerra Total, aliás, uma belíssima cover de Non, aliás, Boyd Rice, incontornável e único e seminal Boyd Rice. Períodos conturbados, períodos em que recordamos aqui um momento único da história do passado século XX, ficamos então aos sons dessa memória, evocando para tal uma guerra total. Estamos chegados ao final de mais uma emissão do Arranca Corações, tempo ainda para as palavras finais, para vos agradecer a vossa preferência, desejar-vos um bom resto de noite, continuação de um excelente fim de semana e, claro está, marcar encontro para 2-8 dias para mais uma emissão do Arranca Corações. Boa noite e obrigado pela vossa preferência. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.